se solta. Acompanho o beat descendo no chão, vê. Que eu tô de longe observando você. Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer. Todas as posições e você vai enlouquecer. DJ Ronaldinho.